5 horas da tarde, você tá acordando agora? Não, acordei às 4. Que hora você foi dormir? Fui dormir às 7h30. Ontem eu fiquei escrevendo, fiz uma letra. Aí eu trabalho de madrugada, né? Você tem inspiração assim de madrugada. Então, geralmente eu escrevo de madrugada e quando eu acordo, eu copio ideias que eu escrevi de madrugada, já sobre o efeito de alguns uísques. Então aí de manhã eu acordo e falo, não, esse aqui eu exagerei muito, aqui tá muito louco demais, eu vou. Aí de tarde eu arrumo mais a coisa. Áudio clandestino, 2012, na Massacril. Parto do início, o vício pinta com a fumaça, o teto cego, lustre, piso lindo, dentro das linhas, eu escorrego. Se é prego, pego, jamais pedra, fica sob pedra, marretada de direita na visca esquerda te cega. A rima trava, zica brava, vento fria que faz mal, tô na sacada e toma forma, sombra escura do varal, longe de sampa, portão tranca, beat que fortalece. Voz que canta, mina santa, liga se não dá, desce. Nariz soa, toa, toa, voa, cenado louco, nós na barca, multa farta, traga e vai soltando espoco, pica pingate, dog late. Avisa viagem curta, Xenon que blaze, verse gate, capotou na Dutra. Liga leve 17, best golf sentadão. Playboy camina, enxanarina branca fina no sapão. Revê pra crer, nem quero ver no rolê de golzão. Thiago na fuga, as mina fuga aí no Piner Dom Cezão. Já falei que tem que ser, se não ser, vai ficar depois que o bonde parte. Fica foda pra voltar, muito vai acontecer. Muito vai se passar, que os olhos vê lá no rolê vai ficar. Já falei que tem que ser, se não ser, vai ficar depois que o bonde parte. Fica a ponta pra voltar, muita coisa vai acontecer. Muito vai se passar, que no rolê os olhos vê, no rolê vai ficar. Minha piros, mano, vira um 12 pra entrar o qualquer. Passo batido, mas nem ligo, Deus proteja os que te bebem. Se o capuz derru na fé, garra sobe, fudeu Zé, sumiu, nem vi, morro, cê se desci. Freiei com o pé, cobra criada, maluqueiro, mente blindada, aquerosa, fogo esquenta o companheiro. Vinho a nossa prosa, pouca ideia, cordão de ouro, choques, conjunto da Ubro, Libriano, filho de Shirley, nascido 9 de outubro. Sobre o poste, linha norte, ponto bus, luz amarela. Quem é de lá faz oração, quem é daqui acende vela. Passo curto, menor furo, rouba brisa, meu fone. Natural, preto é igual, bandidinho, pulgolzinho. Tic tac, lock, bate, abre a porta, mas me calo. Bate a meta, chega em casa, senta costurado. Toma água no gargalo, mas acordado na fita. Madruga, foda, leque, roda, se na fuga, não for zica. Já falei que tem que ser, se não ser, vai ficar depois que o bonde parte. Fica foda pra voltar, muito vai acontecer. Muito vai se passar, o que os olhos vê lá no rolê vai ficar. Já falei que tem que ser, se não ser, vai ficar depois que o bonde parte. Fica foda pra voltar, muita coisa vai acontecer. Muito vai se passar, o que no rolê os olhos vê, no rolê vai ficar. É treta mesmo, Julieta usa veneno, abusa quando tá tendo e acusa essa situação. Os meninos tão escrevendo com base no que tão vendo, na base desse pequeno futuro da geração. Tudo é fase com base, não caso me passe. Sua mãe espera em casa como se adiantasse, o tempo passasse e não mudasse. Se o estudo legasse, ficasse mudo, sem voz, sem gerações entre nós. Acorda pra vida, sonha muito mais que você faz embaixo dos lençóis. Já são 10 anos após ter conhecido, ouvido pela primeira vez. Desde então sou freguês, hoje um refrão por mês. De nada mais eu duvido, sou agradecido em todos os sentidos pelo que o rap fez em mim. Molecote fudido, sem dinho, eu vim com a esperança no fim do pote, esperando que ela me esgote, enfim. Sabendo que a sorte não é dote, note que ela nunca dá bote. Eu tive que ser forte pra morte, não me encontrar no caminho. Rezando com o radinho ligado no Slim Shady, pra que mais um novinho não cheire. Isso foi tudo aumentar o sim. Comecei no disponível, vencei no somzinho, sou rapidinho, tipo assim, realizei o 30 altinho dos MC. Bom, todo vídeo é feito som com dar o sim.